ideia não tá escrita. É simples, rima explica. Isso é certeza de um caboclo, caboclo, tá? Um calo que calejou o cara. Go, go, go, vai, Joe, esse tempo não para, pera. Vim da onde, você faz por onde, eu ajoelho e reza. E vai chapar em nossa hora dessa. A São Paulo, a febre da selva, tô que ensina a maldade das pervas. Puta que mente de prendimento na cama, mandando uma névoa. Efeito dominó, é pânico, vê que rada certa. Quem desacreditou, dá boca aberta. E alta firma, deu pelo Costa e a Pompeia. Meus coroa, meus irmão, é o sangue na veia. Bica de pedra, sede, anseia. Meus textos em odisseia, sem tempo pra errar mais na vida. Minha avó tá véia, teia prevista pra pela. Pira se pai em ouro e joias. Vai de cristal, deve mental, prepara tua paranoia. Pira parasina, vira cara, contamina cara, faz da fina, não botou femoia. Olha, puta que trinca com a tropa de Troia. Lérima é scream, trabalho pra caralho, transpiro minha axila. Assimila, as boca tá grande, ignorante, vai ter que engolir aí. Costa gold de refluxo, é o fluxo. Ouve o som dos bruxos, bola bomba e dá uns push. Sente o pulse, yeah. Mike wrestler, tarado pela minha semântica. Minha mãe de na viaja trabalhando, né? Passa ganja na alfândega. Tamo em qualquer pico, qualquer lugar pra tocar, mas sem pico. Esse é meu vício, fica de fora se tá pra tazar, é pra zoar os meninos, então, né? Pega no mic se não sabe cuspir, se sabe me ouvir, cê vai saber quem sabe isso aqui. É os bro, é os flow, e é tudo isso. É as drug, é as biate, mas tem que mostrar serviço. Não é conto lenda, o bolso é sem renda, entende? Os invejosos miram o olho de ponto 40. Então, nem vem falar de Adonai, de Predela, eu sei gá. O rap é tenso igual uma noite na favela. Aí vem, vive, paga pra ver. Sente o peso da responsa de fazer acontecer. Se ao menos entender que ninguém mais busca uma causa pra lutar. Ei, ei, ei, ei. Ouvi dizer que o peso na consciência é o que te faz crescer. Mas quero saber o que cê vai fazer quando finalmente chega lá. Então deixa eu te contar quantas fitas foram dadas, quantos armam ciladas. Em meio alquimia ninguém entendia nada. Mas com pegadas não segui, fiz questão de voltar. Uma maquinada ao ponto certo, se pondo no lugar, tentando encontrar as próprias pernas. Fazer o propagar de palavras eternas. Nada se alterna se o coração hiberna. Sua alma será nobre mesmo sendo um palerma. Então desinfeta, tira o olho do que é nosso. Nessas linhas retas tenho feito o melhor que posso. Mas pera os felades, pera o pela pera. Tá ficando louco, tem que ser o melhor do melhor. Porque se o melhor ainda pode ser pouco. Me apeguei a essa ignorância, mas atrapalhei a vida dos outros. Lapidei mais meu caráter, não semeei pensamento escroto. Entre outros que irão me criticar, oro pela alma deles pra que também um dia cheguem lá.